Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo para todos os corações. Amém? Que alegria imensa estarmos aqui nessa noite. Queridos, hoje nós começamos uma nova série de mensagens. Eu avisei ontem, quando pregava na nossa conferência. Para quem não sabe, houve uma conferência aqui na igreja nesse fim de semana, cujo tema foi Renovando a Paixão por Deus. Nós tivemos duas palestras. Sexta-feira, um testemunho do reverendo Jeremias Pereira. E no sábado de manhã, ele deu uma palestra, certo? E à noite eu tive a alegria de pregar um sermão em todo o livro de Jonas, falando sobre a estratégia de Deus para as missões. Entre lá, ouça essas palestras e a mensagem, certamente você será muito edificado lá no canal do YouTube da IPG2 ou no site da nossa igreja. Deus vai abençoar ricamente o teu coração ao ouvir essas mensagens. Hoje nós começamos uma nova série de mensagens no culto de 17h30. Eu vou pregar os próximos 4 domingos essa série de mensagens sobre a vida de Isaac, certo? E a série vai ser o tema do primeiro sermão. E o nome da série é O Homem Cuja Vida é um Sorriso. O Homem Cuja Vida é um Sorriso. Eu vou pregar em Gênesis 26, nos próximos 4 domingos, no capítulo inteiro, nos 35 versículos. Hoje a nossa mensagem começa no versículo 1 e vai até o versículo de número 12. Gênesis 26... Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 12. Abra sua Bíblia. Gênesis, eu acho que você consegue. Vai com fé. Hã? Vai com fé que eu acho que você chega lá. Hã? Certo? E é só contar de 1 até 26. Vai dar certinho. Hã? Gênesis, capítulo 26. Coloque-se em pé, irmão. Nós vamos ler esse texto da palavra. Gênesis 26. Assim diz a palavra do Senhor. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu à minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Perguntando-lhe, o texto diz no 6, Isaac, pois, ficou em Gerar. O 7, perguntando-lhe os homens daquele lugar, a respeito de sua mulher, disse, é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem, por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse, é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaac, porque eu dizia para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque, que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo. Qualquer que tocar este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Vocês comigo, 12. Semeou Isaac naquela terra. E no mesmo ano, recolheu 100 por 1. Porque o Senhor o abençoava. Vamos orar ao grande Deus. Senhor, nós estamos aqui, humilhados diante de tua santa, excelsa e gloriosa presença. Nós queremos dizer para o Senhor que nós não somos nada diante de ti. Pai, nós queremos dizer para o Senhor que o nosso grande objetivo é exaltar a Cristo neste culto. Pai, muito obrigado porque já na sua primeira oração, o expedito mencionou com clareza, Senhor, que a presença do Espírito é perceptível neste lugar. Oh, Pai, eu quero te pedir que nada que nós venhamos a fazer apague o divino Espírito do Senhor. Ó Deus, mas que o Senhor nos lave o coração, Senhor, no sangue do Cordeiro. Pai, nós batemos no peito, nós nos humilhamos, nós dizemos, ser propício a nós pecadores. Sabemos da nossa indignidade e sabemos que o Senhor não tem obrigação alguma de nos aceitar e nem de resplandecer a tua glória na face de Cristo para nós. Mas, Senhor, o Senhor é um Deus de amor. O Senhor deu Jesus por mim e por este povo que aqui está. Então, Senhor, a maior bênção que cada um de nós pode ter é conhecer o Senhor. O Senhor tem nos ensinado nesses últimos dias a colocar as coisas nas perspectivas corretas, tal como foi a mensagem dessa manhã que tocou os corações. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor exalte Cristo e mostre que o Senhor é Deus, que o Senhor conduza a vida de cada homem e mulher desta igreja e que cada um de nós, Deus, tenha a alegria posta em ti, enche-nos de espírito, exalta Cristo e alimenta o nosso coração, Santo Deus. Ó Deus, alimenta-nos, enche-nos de ti. Nós queremos te conhecer mais por meio da pregação da palavra, por meio da mediação de Jesus. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos e irmãs. Irmãos, quando estudava esse texto para pregar, eu imaginei como seria se nós tivéssemos a alegria de ver o próprio Isaac, numa reunião conosco, compartilhando essa palavra para o nosso coração. E eu imagino, amados irmãos, que é claro que nós acreditamos que só vamos vê-lo depois da ressurreição. Nós somos reformados, não temos erro teológico nenhum, tá? Mortos não voltam. Mas imaginemos se Isaac contasse esse texto para nós, talvez ele chegaria aqui hoje à tarde e diria para nós: Shalom Adonai Aleichem. Boa noite, amados irmãos. Eu sou Isaac, ele diria, filho de Abraão. Se você não conhece a minha história, eu sou aquele menino que é o filho da promessa. Quando meu pai tinha 75 anos, Deus aparece para ele e o chama para sair da sua terra, da sua parentela, promete que vai multiplicar a sua descendência. Mas Deus vai moendo meu pai no caminho, expondo os seus pecados, e quando minha querida mamãe tem 89 anos e papai tinha 99 anos, Deus resolveu visitá-los em sua tenda. E quando Deus chega ali, então papai corre para preparar os melhores alimentos, Deus tomou forma de homem acompanhado de dois anjos, e na conversa que o Eterno teve com papai, o Eterno disse o seguinte: daqui um ano eu voltarei, Sara vai ter um filho. Mamãe estava dentro da tenda, e como a maioria das irmãzinhas, ela tinha uma habilidade de escutar excelente. E quando então Deus falou isso com papai, ela riu lá dentro da tenda, falou: como é que é uma dona de 89 anos, que já cessou os costumes das mulheres, e meu marido, esse homem velho, decrépito, de quase 100 anos, como é que nós vamos ter um menino? E Deus fala de fora: Sara, não ria, porque isso vai acontecer. Ela: eu não ri. E o Senhor fala para ela: é certo que riste, não dá para mentir para Deus. E foi dito e feito como o Senhor falou. Imagine comigo, irmão, imagine como foi aquele dia do meu nascimento. A expectativa no coração do meu pai. Minha mãe sempre quis um filho, uma mulher que não tinha filhos era amaldiçoada. Ela até pisou na bola, entregou a escrava para o meu pai. Eu tenho um meio-irmão que daqui, na história, os descendentes dele vão brigar comigo, a situação com os meus, a situação é complicada, mas ele está no meu coração. E de repente, então, mamãe queria ser mãe, Deus faz um milagre. E quando eu nasço, ela coloca o nome em mim de Isaac, que significa sorriso, porque ela riu quando Deus falou. E quando eu nasci, Deus encheu o coração deles de alegria. E eu fui um menino educado na aliança, no pacto com Deus. Quando eu tinha mais ou menos 17 anos, Deus pediu a papai que me sacrificasse. Papai estava apaixonado demais pelo seu único filho, o único filho ao qual ele amava. E o Deus Eterno resolveu provar a fé de papai. E papai caminhou comigo, com dois servos, até o Monte Moriá. Depois subiu ao monte, eu perguntei para ele: papai, papai, eu estou carregando a lenha nas costas, do senhor levo o fogo e a faca. Papai, onde está o cordeiro? E papai, com muita fé, disse: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E nós subimos aquele dia para o monte, amados amigos e irmãos. E aconteceu que o papai mandou eu pegar as pedras e nós fomos amarrando o altar. E nós preparamos a lenha e depois papai me disse: deita aí. E eu não entendia muito bem, irmãos, a situação foi perplexa, e papai me amarrou de uma maneira muito forte, levantou a faca e ia cortar minha garganta. Mas, de repente, o anjo do Senhor, tomando forma, gritou naquele dia: Abraão, Abraão, não faças nenhum mal ao teu filho, porque eu sei que temes a Deus. E quando o papai olhou para trás, ele viu um cordeiro com os chifres presos no arbusto, e Deus proveu para si o cordeiro para o holocausto. Naquele dia a gente aprendeu que um dos nomes de Deus é Yahvé Jirê. Pois quando minha mamãe morreu, eu vivi um momento de muita tristeza e meu pai mandou Eliezer lá na casa da família dele buscar uma mulher para mim. E eu era um rapaz de oração, eu não era tanto um falador como muitos outros da Bíblia. Eu gostava de ir para o campo, orar, um tanto quanto mais introspectivo. E um dia eu estava orando no campo, meditando, e eu vi Eliezer vindo com a caravana, com a moça que era minha esposa. E eu, então, a tomei como esposa, levei para a tenda de minha mãe. E ali eu, então, constituo família. Mas quando meu papai morreu com 175 anos de idade, e eu tinha 75, houve uma grande fome na terra, como houve nos dias do meu pai. Mas o Deus Eterno não me deixou ir para o Egito. Eu fui para Gerar, e Deus falou: mora aí, junto com os filisteus. E sabe o que o Deus Eterno fez? Ele falou para mim o seguinte: eu vou abençoar a sua descendência. Eu vou, está vendo essa terra toda em que você e seu pai têm peregrinado? Vai ser da sua descendência. Eu também vou multiplicar a sua descendência. E vou fazer mais ainda. Sabe o que eu vou fazer? Por meio de você, eu vou abençoar todas as nações da terra. E esse Deus Eterno apareceu para mim e disse isso. E eu vou fazer isso por causa de Abraão, meu servo, que obedeceu os meus mandatos, os meus preceitos e a minha palavra. Irmão, você imagina como é que eu fiquei? Eu não sou merecedor de nada. Meu pai era um amigo de Deus. E o Deus Eterno aparece e faz tantas promessas para mim. E eu obedeci, não tinha outra coisa para fazer. Fiquei em Gerar. E o que aconteceu foi o seguinte, gente. Depois de uma promessa maravilhosa, mesmo sendo filho da promessa, o filho da aliança, eu sou um miserável pecador. Eu cometi um pecado terrível chamado temor ao homem. Porque minha mulher é bonita demais, e na verdade eu acabei imitando papai, porque eu soube que papai fez isso. Quando mamãe entrou no Egito, ela era uma senhora muito linda, de 65 anos, e papai mentiu, mas mentiu mais ou menos, porque ela era meia irmã dele, mas mentiu, falou uma mentira. E depois, no meio dos filisteus, papai fez a mesma coisa. Mas eu fui pior ainda, descarado, porque Rebeca não é minha meia irmã, ela é sobrinha neta do meu pai. E ela é bonita demais, e eu fiquei com medo dos homens me matar por causa dela. Então, a turma do lugar falou: quem é aquela dona ali que está com você? Não, é minha irmã. Certo, era minha irmã na fé, mas não é minha irmã coisíssima nenhuma. Então, meus amados amigos e irmãos, mas Rebeca é linda demais. Nós já tivemos dois filhos. Eu sou apaixonado por ela. E aí eu estava acariciando, fazendo carinho na minha querida, como os bons maridos fazem com as suas esposas. E um dia Abimeleque, o rei dos filisteus, olha pela janela e me vê fazendo carinho em Rebeca. E ele me chama: fala a verdade, rapaz. Essa mulher é sua mulher ou é sua irmã? Ela é sua mulher? Claro que é sua mulher. Como é que você faz um negócio desse? E ele fala: rapaz, o que aconteceu foi o seguinte, eu fiquei com medo de vocês me matarem por causa dela, porque ela é linda demais. Casar com mulher bonita, às vezes, é um grande problema. Ela é linda demais. E aí eu acabei falando que ela era minha irmã. E aí sabe o que aconteceu? Para minha tristeza, meu irmão, o ímpio descrente me repreendeu, virou: como é que você faz um negócio desse? Ei, irmão, naqueles dias as coisas eram piores. Um homem queria pegar uma mulher e ele não era assassinado. E Abimeleque disse o seguinte: talvez qualquer homem teria abusado dela. E aí a maldição ia cair de Deus sobre a nossa vida. Como é que você é servo de Deus e faz um negócio desses aqui? E eu fiquei muito envergonhado, irmãos. Dá vontade até de chorar de contar um negócio desse. Como é que eu, homem de Deus, que tem que dar testemunho, faço uma coisa dessa? Mas louvado seja Deus, porque o crente, quando peca, Deus não deixa entregue a sua própria sorte. Deus faz com que os pecados do crente sejam descobertos. Sabe por quê? Porque Deus quer restaurá-lo. Se Deus não tivesse nem aí com o crente, o pecado dele ia ficar encoberto e Deus ia entregá-lo à sua própria sorte. Mas quando Deus ama o crente, o pecado dele vai ser descoberto. E por isso o meu pecado foi descoberto, para que eu me arrependesse. E sabe o que aconteceu? Mesmo eu sendo safado e tendo pecado, Abimeleque falou assim: quem encostar nesse homem e quem encostar na mulher dele, morrer. Então eu ainda saí protegido no final da história, irmãos. E sabe o que aconteceu depois de tudo aquilo? Deus é tão misericordioso que eu semeei em tempo de seca. E eu jogava uma semente imaginando receber 100% do produto. E se você imagina, você joga uma semente, 100% de lucro, é você colher dois frutos, certo? Você colhe um fruto com a semente e outro. Mas eu semei, sabe o que aconteceu? Eu não tive 100% de lucro, certo? Eu tive 10.000%, você imagina? 10.000% seria semear uma semente e colher 100 frutos. Mas, amado irmão, o texto escrito por Moisés diz que eu semeei naquele ano e colhi a 100 por 1. 10.000% de resultado. Não existe empresa, projeto, lavoura que tenha um resultado como esse. Para vocês verem, meu irmão, como Deus me ama e como Deus me abençoa. Tirando a maneira de Isaac contar o texto, irmão, eu quero apresentar para você nessa noite o homem cuja vida é um sorriso. E agora quem está pregando é o pastor Rosto, tá? O homem cuja vida é um sorriso, irmãos, olhando para esse texto, é um homem que se encontrou com as promessas. O homem cuja vida é um sorriso é um homem que se encontrou com as promessas. Eu contei a história para você no monólogo, mas nós vamos ler o texto bíblico agora. 1 até o versículo de número 6, responsivamente. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Vamos ler os 5 e os 6 juntos, irmãos? Porque Abraão obedeceu à minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. O texto nos diz, amados irmãos, em primeiro lugar, que o homem cuja vida é um sorriso, esse é o nome de Isaac, sorriso, é o homem que se encontrou com as promessas. Isaac é um filho de uma aliança, ele é um filho da promessa, ele é escolhido de Deus, Deus prometeu derramar as suas bênçãos sobre ele, e num tempo de seca, todo mundo imaginaria que ele iria ao Egito, que era a grande nação do mundo naqueles dias, mas ele não vai ao Egito, ele fica em Gerar, os filisteus estão se formando como nação, ele procura Abimeleque, Abimeleque é um título dos reis dos filisteus, o rei dos filisteus que foi amigo do pai dele também se chamava Abimeleque, sabe? Tá certo? Em hebraico é Avimelech, que significa meu pai é um rei. Então ele se aproxima de Abimeleque, faz amizade com Abimeleque e começa a morar em Gerar. E Deus aparece para ele: fica na terra e eu vou te abençoar, eu vou te dar essa terra inteira para a sua descendência, vou abençoar os seus descendentes, porque eu prometi a Abraão: vocês vão se multiplicar muito e em ti vão ser abençoadas todas as famílias da terra. Irmãos, o homem cuja vida é um sorriso é um homem que se encontrou com as promessas. Isaac se encontrou com a promessa que seu pai já tinha recebido, de que toda aquela terra seria dele e da sua descendência. E sabe qual é a bênção de você receber promessas de Deus? É que Deus cumpre. Nos dias do reinado de Davi, irmãos, essa promessa foi cumprida. Quando Josué entrou na terra, eles conquistaram muito, mas não conquistaram tudo. Mas quando Davi se torna rei, irmão, toda aquela região pela qual Abraão passou, Isaac passou e Jacó também passou, toda aquela região, irmãos, se torna a região do povo de Deus. Isaac se encontra com as promessas e Deus, quando promete, ele cumpre. Louvado seja o Senhor pela sua fidelidade. Mas Isaac, amados amigos e irmãos, se encontra com a promessa de que Deus vai multiplicar a sua descendência. Irmãos, como aquele povo judeu se multiplicou? Vocês se lembram que eles se multiplicam tanto no Egito? Expedito lê o texto no qual Deus aparece para libertar o povo, que o rei do Egito, que não temia o Senhor nem conhecia José, teve medo, porque os judeus tinham menino à torto e à direito. Ele mandou as parteiras matar os meninos, mas elas foram fiéis e não mataram, e eles tinham menino, menino, menino, e já estavam se tornando muito maiores que os egípcios. Deus prometeu e cumpriu. Deus deu a terra, Deus multiplicou a descendência. Mas Deus prometeu, amados amigos e irmãos, que faria que todas as nações da terra fossem abençoadas pela descendência de Isaac. E essa é outra promessa que Deus cumpre, porque na plenitude dos tempos, irmãos, nasce da descendência de Isaac, na tribo de Judá, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele nasce no meio do povo judeu, tal qual foi prometido na cidade de Belém, na casa de José e Maria. Deus se torna homem sem deixar de ser Deus. Deus nasce numa manjedoura, num presépio. Deus veio ao nosso encontro. Deus sentiu a nossa dor. Deus comeu nossa comida. Deus se fez um de nós sem pecado. Deus obedeceu o que nós não obedecíamos. Deus foi cravado numa cruz para pagar os teus pecados e os meus. E então Cristo Jesus morre. Quando ele morre, irmãos, e grita: está consumado. No grego é tetelestai. Foi pago. A Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou. O santuário era o lugar onde estava a presença de Deus. Isso significa que agora a presença de Deus não está mais circunscrita ao templo, mas a presença de Deus está democratizada para todas as nações da terra, porque a partir de agora, todo aquele que crê em Jesus é um templo no qual o Espírito Santo de Deus habita. Louvado seja o Senhor! Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Que bênção maravilhosa. O homem cuja vida é um sorriso. O homem que pode se alegrar, a mulher que pode se alegrar. É aquele homem, aquela mulher que recebeu as promessas de Deus. Sabia que você recebeu maravilhosas promessas? A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você invocou e foi salvo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você creu e tem vida eterna. A Bíblia diz que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Que Ele te faz repousar em pastos verdejantes, leva-te para junto das águas de descanso, refrigera a tua alma, te guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, e até no dia em que você andar no vale da sombra da morte, você não precisa ter medo de mal nenhum, porque o Senhor vai estar com você. A sua vara e o seu cajado vão te consolar. Que bênção maravilhosa, irmão. Ainda que você tenha perdido o emprego, irmão, a situação está difícil. A Bíblia diz: fui jovem, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Deus vai alimentar você. Talvez não haja tanta riqueza, mas a comida vai chegar na mesa. Louvado seja Deus. Mas se você, meu querido amigo e irmão, tem vivido momentos de luta, o Senhor disse para você o seguinte: eu estarei com você todos os dias até a consumação do século. Fique firme no cumprimento da missão. Eu vou acompanhar você, vou abençoar você. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Mas Ele promete para você que ainda que você enfrente momentos difíceis no seu relacionamento, ainda que você enfrente momentos difíceis em questões de saúde, ainda que você enfrente momentos difíceis no seu sustento, ainda que haja crise no país, a vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável. Tudo que está acontecendo com você é exatamente o melhor que podia acontecer. E ele ainda promete o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu irmão, Deus está no trono, ele te escolheu, deu Jesus da cruz por você, te deu o Espírito Santo, te carrega no colo, nunca te deixará, jamais te abandonará. Coragem, coloque um sorriso no rosto. Porque você tem as promessas mais maravilhosas que qualquer pessoa pode receber. O homem cuja vida é um sorriso, a mulher cuja vida é um sorriso, é a pessoa que se encontrou com as promessas. Deus cuidará de ti, minha irmã. Vamos cantar o hino? Eu gosto. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará. Deus cuida de ti, meu irmão. Você é herdeiro das promessas. Louvado seja o Senhor. Então, conserta essa cara em nome de Jesus. Deixa de ficar com esse bico. Sua cara. Como é que você está, pastor? Mais ou menos. Para com isso, em nome de Jesus. Você é a pessoa mais abençoada da terra. Começa a sorrir e agradeça a Deus. Porque das mãos do Senhor ninguém pode te arrebatar. Que Deus nos encha o rosto de riso. Amém, meu irmão? Quando o Senhor restaurou a sorte de quem sonha, de Sião ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, que o Senhor faça de nós um povo da boca cheia de riso. Mas o homem cuja vida é um sorriso, o texto diz. Mudei o versículo, mas consertei, né, meu? Por favor, né? Segura na crítica aí. O homem cuja vida é um sorriso, além de ser o homem que se encontra com as promessas, o homem cuja vida é um sorriso é o homem que se encontra com a graça. O homem cuja vida é um sorriso é um homem que se encontra com as promessas. Mas o homem cuja vida é um sorriso é um homem que se encontra com a graça. Irmãos, nós somos crentes, mas nós tropeçamos. Graças a Deus, a Bíblia diz que se você creu em Cristo Jesus, o pecado já não mais tem domínio sobre você. E que você deve se considerar como morto para o pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus. Mas mesmo como crente, a Bíblia diz, né? É muito certo, o hino diz, né? É muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de ti. A gente tropeça, irmão. Isaac não é diferente de você e de mim. Isaac é crente, mas ele teve um pecado, ele temeu mais os homens do que a Deus. E aí, então, ele tinha uma mulher linda, como eu brinquei, como se ele estivesse contando. Ele falou assim, casar com mulher bonita é problema. Se você não for um cara seguro, cheio de si, cheio da graça de Deus, você vai viver meio atormentado. E ele ficou com medo da turma querer a mulher dele matar ele. Então, ele falou assim, é minha irmã, uma mentira, irmão, um negócio triste. Abraão já tinha feito. Olha para você ver, os nossos pecados, irmão, não é questão de maldição hereditária, não. É besteira falar que isso daí é maldição hereditária, porque maldição hereditária não pega em quem é nova criatura. A Bíblia diz que se eu sou nova criatura, Cristo, as coisas velhas já passaram, é isso que tudo se fez, novo. Maldição é para quem odeia o Senhor, não é para quem ama o Senhor. Quem ama o Senhor, a bênção é para mil gerações. Mas aqui foi um mau exemplo, foi isso que aconteceu. O pai fez antes do menino nascer, tá certo? Depois o pai faz a mesma coisa, o menino fica sabendo, e aí achou bonito e tal, inventou que a mulher era irmã dele. Graças a Deus, Rebeca não passou a vergonha que Sara passou. Você imagina, irmão, Sara, mulher de Abraão, o profeta de Deus, o homem abençoado, Faraó manda ir lá buscar ela, certo? E Abraão lá olhando. Eu imagino a raiva com que Sara saiu daquela tenda, irmão. Todo mundo diz que Sara era piedosa. Pedro fala, né? Que chamava Abraão do Senhor, mas Sara tinha uma personalidade que eu vou te contar, viu? Dá uma lida em Gênesis para você sentir o drama. Hein? Quando Agar maltrata ela, como ela briga com Abraão, e eu imagino que ela saiu mordendo os dentes. E estava lá no harém de Faraó, e todo mundo na casa de Faraó ficou doente. Até Deus mostrar que ela não era irmã nada de Abraão, que ela era mulher, e Faraó deu camelo, deu jumento, deu boi, deu um monte de coisa. Já pensou? Abraão enriqueceu com a mentira. Misericórdia, Deus tenha compaixão. É o pai da fé. É só para você entender que é a graça de Deus mesmo. Faraó falou, some daqui, não pisa mais o pé aqui. Some daqui, quase que falou, a Bíblia não diz assim, antes que eu te mate. Né? E aí, então, Isaac vai e faz a mesma bobeira. E aí, mas ele não aguenta, dona Rebeca é bonita demais. Quando a gente tem uma mulher bonita, irmão, a gente, né, quer abraçar ela, né? Quer fazer carinho no rosto dela, é assim, é normal. E Abimeleque é rei, talvez o palácio é mais alto, a janelona, a tenda de Isaac estava lá, deixou a porta da tenda aberta, e ele fazendo carícia, carinho, né? Talvez fazendo cosquinha ali na dona Rebeca ali, brincando com ela e tal. E aí Abimeleque viu e ele está lá dando risada e tal. De repente chega na porta um soldado. Ô, seu Isaac, o rei está mandando chamar o senhor ali. E eu imagino que Isaac, epa, o que está acontecendo? Gelou. Chegou lá, amado irmão. Abimeleque, fala logo, rapaz, ela é sua mulher, não é? Para que você fez isso com a gente, rapaz? Que história é essa? E ele vira e fala assim, não, o negócio é o seguinte, ela é minha mulher, mas eu fiquei com medo, ela é bonita demais, eu fiquei com medo de vocês quererem ela e me matar. Eu falei assim, rapaz, como é que você faz um negócio desse? Irmão, aqui tem uma bênção maravilhosa. Eu já vou compartilhar com você. Primeira coisa, quando o crente peca, Deus, amado irmão, traz à luz o pecado do crente. Se você é crente, irmão, e está cometendo algum pecado oculto, sabe o que vai acontecer? O seu pecado vai vir à luz. E quando o seu pecado for descoberto, não é porque Deus te odeia ou Deus quer te envergonhar, não. É porque Deus te ama. Paulo, que também é descendente de Isaac, diz lá em Romanos 1 que quando Deus está irado com alguém, Deus entrega essa pessoa à sua própria sorte. Então, amado amigo e irmão, quando o pecado do crente é descoberto, é uma vergonha imensa, mas isso é graça de Deus. Porque Deus ama tanto o seu filho, que não quer deixá-lo entregue ao pecado. E eu não sei se você já parou para pensar, irmão, na vergonha de Isaac. Isaac é o herdeiro da promessa. Isaac é um de nossos pais na fé. Isaac é um líder do povo de Deus. E o crente sendo repreendido pelo ímpio, irmão, que vergonha! Que vergonha! E que vergonha que no dia de hoje muitos crentes sejam repreendidos por ímpios. Talvez por uma má conduta do trabalho, talvez por ser preguiçoso, talvez por ser encrenqueiro, por dar mau testemunho. Mas esse carão que Isaac leva, que é uma vergonha terrível, é uma bênção de Deus, para que Isaac dependa do Senhor. Entenda que a gente tem que obedecer completamente em todos os aspectos da nossa vida. E Deus é tão maravilhoso que Deus transforma o mal em bem. Isaac mentiu, Abimeleque repreendeu, mas depois falou assim, ó, quem encostar nele, na mulher dele, morre. Olha para você ver, agora o cara tem uma guarda de batedores na porta de casa, sem problema nenhum, está protegido por Deus. Deus é o Deus que pega as besteiras que o crente faz e transforma em bem, louvado seja o Senhor. Deus transforma o mal em bem. Irmãos, então nós devemos, nesse momento, analisar a nossa vida e entender que tudo na vida do crente está relacionado com a graça de Deus. Muitas vezes, meu irmão, você passa por um momento difícil, você pisa na bola, você peca. E aí você se arrepende, chora naquele primeiro momento, se quebranta, mas ninguém soube. Aí você vai lá, olha para um lado de novo, você peca de novo. E aí você demora mais, fica mais endurecido. Aí daqui a pouco você pede perdão, chora. E aí passa um tempo legal. Depois comete o mesmo pecado. Aí Deus é tão bom que na quarta vez alguém te pega. E aí o negócio se torna público. E aí vem para o conselho da igreja. E aí o conselho que é fiel a Deus vai te dar a bênção da disciplina. E você, alguns esperneiros, eu quero ser disciplinado. Quem não quer o quê? Toma vergonha na cara. Você prometeu que ia submeter a Deus, a palavra dele, a liderança fiel às escrituras. A disciplina é bênção para você. O verdadeiro crente é disciplinado, ele se humilha e depois ele se levanta, lavado pelo sangue de Jesus, restaurado, protegido pela graça de Deus, sabendo quanto o pecado é ruim, sabendo quanto o gosto do pecado é terrível, como nós somos humilhados quando pecamos, e aí você se levanta para ter nojo do pecado, para viver uma vida santa, para ser uma bênção nas mãos de Deus. Então, se o seu pecado está perto de ser descoberto ou foi trazido à luz, louvado seja Deus, é prova de amor do Senhor por você! Se arrependa logo e mude de vida em nome de Jesus. Amém. Davi conta essa história para nós. Outro descendente de Isaac, no Salmo 32. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos em meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ele entrou em depressão, ele não conseguia orar mais, ele ficou um ano em crise, porque tentou esconder o pecado que estava na cara de todo mundo. Então ele então disse, eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E sabe o que Deus fez? Ele disse, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Irmãos, eu não consigo entender Deus. Deus tem uma capacidade de perdoar imensa. Coisas que eu e você jamais humanamente conseguiríamos perdoar. Deus, de maneira graciosa, restaura o povo. Ontem, irmãos, eu preguei sobre Jonas aqui. E os assírios, irmãos, são maus. Eles destroem, desolam as pessoas. Os judeus são ameaçados. Jonas não quer pregar para eles. Mas Jonas desobedece. Deus manda a tempestade. O peixe engole Jonas. Jonas se arrepende. Jonas vai lá e prega. Mas a cidade que é de caminho de 3 dias, Jonas percorre a cidade num dia só. E ele ainda passa para ele. Daqui 40 dias, Deus vai matar vocês. Vai arrebentar com vocês. E o dia inteiro, irmão, correu um dia. O povo de Nínive se arrepende, marca um jejum, bota pano de saco, certo? O rei fica sabendo da pregação. E de Jonas ainda pregou em hebraico, outra língua. Alguém ouviu, entendeu, traduziu a pregação. E aí, daqui a pouco, então, o rei fala, jejum para todo mundo. Ninguém vai comer nada, nem os animais. Todo mundo vai vestir roupa de pano de saco. Imagina lá os cavalos com pano de saco, né? Todo mundo humilhando com a cara no pó. Talvez Deus mude de ideia E o povo se arrepende, se converte. E Deus olhou, e Deus perdoa todo mundo. Irmão, só Deus, só Deus. E aí Jonas vira e fala, estou falando que o senhor é assim, clemente, longânimo, benigno. Eu falei para o senhor, é por isso que eu não queria vir pregar para esse povo. Esse povo não vale nada. E aí o senhor me manda pregar para eles, e eles só dão uma ajoelhadinha, e o senhor já aceita logo esse negócio. Como é que pode ter um Deus como o senhor? Jonas está tinindo de raiva, ele odeia os assírios. E ele fala assim, eu vou, estou irado. E Deus fala, é razoável essa tua ira. E ele senta num lugar e sentou lá, eu quero ver o senhor destruir essa cidade. E ficou lá esperando. A Bíblia não fala desse jeito, mas é isso que aconteceu. E Deus não destruiu a cidade. Deus faz crescer, você lembra a planta em cima dele? O sol estava quente, ele era careca, né? Diz a tradição. E aí, então, ele gostou da planta, se deleitou. Mas no outro dia de manhã, Deus manda um vermezinho lá comer a plantinha. E a plantinha morre. E ele fica morrendo de raiva, irmão. Irado, irado. E aí Deus chega para ele assim, é razoável essa tua ira? É razoável até a morte, Deus. Ele fala assim, como é que você fica com raiva? Porque uma planta que você nem plantou, nem regou, cresceu e só protegeu sua cabeça, e ela morreu, você está com raiva. Não vou ter o compaixão da grande cidade de Nínive, que tem 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda e até os animais. E graças a Deus, Jonas se arrependeu. Onde está escrito isso, pastor? O livro é a prova. Só Jonas e Deus tiveram essa conversa. Glória a Deus. Meu irmão, nós precisamos ter o coração segundo o coração de Deus. Como você é um julgador, você é alguém que só sabe falar mal dos outros, você é alguém que se acha bom demais, Deus é um Deus de graça. Deus teve misericórdia de você. Que Deus dê a mim e a você um coração compassivo. Amém, meu irmão? Que tenha misericórdia dos demais. Mas, em último lugar, irmãos, nessa noite, o texto nos mostra que o homem cuja vida é um sorriso, é o homem que se encontrou com as promessas, é o homem que se encontrou com a graça, mas é o homem que se encontrou com a bênção. Nós vamos ler o versículo de número 12. Eu vou ler uma vez, vocês vão ler segunda vez e todos juntos terceira vez. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Vocês. Todos juntos, vamos lá? Semeou Isaac naquela terra, e naquele ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Semana que vem eu vou continuar, mas o texto fala, vou continuar do 13, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Isaac é um homem que se encontrou com a bênção. É impressionante, irmão, que o texto não está ensinando teologia da prosperidade. Primeira coisa que você precisa entender. O texto não está dizendo, dá 100 que Deus vai te dar 10 mil. Não está dizendo nada disso. Não tem nada disso escrito aqui. Está dizendo que Deus fez um negócio sobrenatural e resolveu abençoar Isaac. Porque uma semente, certo? O homem semeou na terra, semeou um e colheu 100. Isso é milagre, irmão. Não tem negócio nesse mundo, irmão, que dá 10 mil% de resultado. Até a nossa igrejinha, que Deus tem misericórdia de nós, nós somos miseráveis pecadores, mas nós tínhamos 230 membros há 9 anos atrás. E hoje nós estamos com 550 membros, e Deus nos abençoou. A gente é considerado como uma igreja que cresceu, né? A gente, Deus nos deu a bênção de duplicar o tamanho 2,5, e mais ou menos 600 pessoas frequentam. A frequência era mais ou menos 100 naquela época. Então, talvez Deus nos triplicou a bênção sobre nós, e isso é considerado muito. Mas a bênção, irmão, do cara botar um, se ele ganha mais um, é 2, é 100% de resultado. Certo? Se ele ganhasse 10, é 1000% de resultado. Mas quando Deus resolve abençoar, o cara planta um e colhe 100. 10 mil% de resultado. É negócio do céu, expedito. Não tem explicação. 10 mil%. Deus resolveu abençoar Isaac, irmão. E talvez você diga, oh Deus, me dá a bênção dos 10 mil% em nome de Jesus, amém. Quem quer a bênção dos 10 mil%? Diga amém. Eu quero, quem não quer? Oxe, rapaz, é claro que eu quero. Só que Deus decide abençoar como Ele quiser. O caso de Isaac é um caso único. Talvez você não tenha 10 mil%, mas você tem a maior de todas as bênçãos, que é a bênção de ter Jesus na sua vida, de graça. E Deus ainda tem te dado os dons do Espírito Santo e você tem servido ao Senhor. E no seu serviço ao Senhor, o fruto do Espírito está se mostrando na sua vida. E se você é fiel e quer cumprir a missão, Deus te dá a alegria de frutificar no meio do povo dele. Isso é uma bênção maravilhosa. Então, meu amado irmão, minha querida irmã, nós temos que agradecer a Deus quando Ele nos abençoa no muito, mas também quando Ele nos abençoa no pouco. Porque o crente é alguém abençoado, tanto no dia bom como no dia mau. Mas também não é pecado esperar de Deus o dia do muito. Ainda que nós não acreditemos em teologia da prosperidade. Mas Deus abençoa Isaac. Às vezes os crentes acham que se Deus abençoa alguém, por causa de falsos obreiros aí que só vivem atrás de dinheiro, que se Deus abençoa alguém financeiramente, é porque ele está fazendo alguma coisa errada. Não necessariamente. Você pode ser um crente fiel que trabalha na sua empresa de maneira fiel, que paga todas as contas, os direitos do seu funcionário, e Deus resolve te abençoar. E se Ele te abençoar, como Ele abençoou Isaac, você tem que permanecer humilde, você não tem que se encher de soberba, você tem que dar glória a Deus por tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida, para a glória e honra do nome dEle, porque é bênção de Deus, é a única explicação que tem. Se Deus não abençoar, meu irmão, não acontece nada, o resultado não chega. Mas, irmão, você tem que saber que sobre todas as coisas, se você teme ao Senhor, se você ama ao Senhor, você é a pessoa mais bem-aventurada da terra. Eu gosto do Salmo 128. Ele diz assim: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa será como videira frutífera no interior de tua casa. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, desde agora e para sempre, para que vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Louvado seja Deus. Irmão, o Salmo ensina que quem anda com Deus é feliz no seu sustento. Que privilégio é, irmão, você trabalhar e Deus te dá a bênção de comer do trabalho das suas mãos. Mas é feliz no seu relacionamento. A esposa é como uma videira frutífera. Ah, irmão, a videira é uma cultura que exige muito cuidado. Você tem que cercar com sebe, você tem que aguar, adubar. Mas quando o fruto da vide dá, amado irmão, o seu resultado, a Bíblia diz no Salmo 103,15 que o fruto da vida alegra o coração, meu amado amigo e irmão. Quando você, irmão, anda com Deus e sua família é do jeito de Deus, seu casamento é abençoado. Mas o texto diz que seus filhos são como rebentos da oliveira. Irmão, a oliveira é uma árvore muito preciosa para o judeu. Irmão, os candelabros, eles têm o azeite, o óleo da unção. O sacerdote, irmão, o profeta e o rei eram ungidos com o óleo da unção, que significava que eles são ungidos e aprovados por Deus. Mas o óleo também, irmão, do azeite servia para preparar comida. Mas o óleo também era usado. Lembra que o bom samaritano colocou naquele enfermo o óleo para curar suas feridas? O óleo era medicinal. As mulheres também usavam o óleo, amado amigo e irmão, para se embelezar, era cosmético. Olha para você ver. Quando nossos filhos são criados dentro da aliança, eles vão ser essa bênção maravilhosa. Eles vão manifestar a unção de Deus. Eles vão ser saúde de Deus. Eles vão representar a força e a beleza da graça de Deus na nossa vida. Família abençoada. Mas o texto termina dizendo que a vida de culto é abençoada. O Senhor te abençoe desde Sião. Sião é onde está o templo, onde Deus é adorado. E essa bênção na presença de Deus é para as nossas gerações. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. É para os nossos filhos que vão crescer na presença do Senhor. É para os nossos netos que vão andar com Jesus. Eu quero ver, Davi, seus filhos na presença de Jesus. Imagina, Isabel, Deus me dá essa graça. Imagino eu, pastor jubilado, certo? Sentado ali, talvez morando numa casa, num lugar mais tranquilo, numa cadeira de balanço. E aí vocês passando férias lá em casa. E aí os meninos do Davi, assim, perguntador com ele: vovô, conta para nós o que Deus fez no Chile, o que Deus fez na IPG2, o que Deus fez na história da igreja e na Bíblia. E eu vou sentar e vou começar a contar para os filhos de vocês. Oh, Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos dê essa bênção, irmãos. Quem anda com Deus é abençoado. Pare de dizer que é pobrezinho. Pare de ficar se deprimindo pela crise do país. Pare de deixar uma enfermidade acabar com sua fé. Pare de pensar que uma mudança, algo de inusitado que aconteceu para você ou no lugar onde você mora, é uma tragédia que a vida acabou. Pare com isso. Você é a pessoa mais abençoada da terra. Louve a Deus. que você semeie nesse ano. Eu estou orando, Senhor, nos dá a bênção de colher 100 por 1 na IPG2 em 2017, em nome de Jesus. Amém, que você, meu irmão, seja abençoado por Deus, não só no resultado da sua semeadura, mas em tudo que você faz. Semana que vem tem mais, eu não posso continuar. Mas eu quero perguntar para você, você, sua vida, tem sido definida pela alegria em Cristo Jesus? Você poderia me dizer que a sua vida é um sorriso? Você se lembra que você se encontrou com as maiores promessas? Você reconhece que você não merecia nada, merecia o inferno, mas Deus te amou, te resgatou, te perdoou. Deu Jesus na cruz por você. A graça te alcançou. Ninguém te arrebata das mãos do Senhor. Você entendeu o tamanho da graça que recebeu? Da salvação maravilhosa que você tem? Você reconhece que abençoado não tem ninguém mais abençoado que você? Que você se levante daqui para se alegrar em Deus. Porque Ele te amou e deu o Filho dEle na cruz por você. E você foi perdoado, justificado, lavado, é cheio do Espírito Santo e agora vive para servir a Deus. Que a sua vida seja um sorriso em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino Chuvas de Bênçãos.